o que ajude que vai colocar a questão. Que boas notícias tenho para lhe dar. Porque nos articulamos muito bem com a comunidade intermunicipal, da região de Coimbra, quando foi lançada a Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário, inscrevemos este investimento. Ontem houve reunião do Conselho Intermunicipal da CIM, dizer que o PRR aprovou portanto, uma dotação para a CIM de Coimbra no âmbito da Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário. Assim que vim da reunião da CIM, fui ao gabinete da Sra. Vereadora da Ação Social, que partilhou comigo para preparar o processo para lançarmos procedimento, porque dá maturidade em termos de processo, para tentarmos obter financiamento da intervenção no âmbito do Renault, financiado pelo PRR. Ou seja, de forma cautelosa, estamos a fazer tudo.